Look up, babe. Fly so fast. Hashtag. Then you fat. Battle sack. Sabe né. Vou no Mac. Pizza flex. Olha a beat. Maria. Gasoline. Dá meu link. Tá no link. Brandon Lee. Igualee. Rockstar mesmo, tipo Emily. Flow de Kung Fu. Bruce Lee. Na minha mochila tem a Hennessy. Joga na minha back, joga nessa beat. Wow, wow, wow, wow. Cê desanimou e ficou no mínimo. Wow, wow, wow, wow. Cê é pequeno, bro, me parece um Minions. Gucci, prata, Gucci, caro. Ouro, prata, eu tô chato. Tô pisando fofo com Balenciaga. Tenho paparazzi, tipo Lady Gaga. Lady Gaga, Lady Gaga, Lady Gaga. Não me cala, não me cala, cê não fala. Diamante, diamante, pra minha beat. Cê quer pitch, mano, quer meu show, dá meu jean. Dá meu jean. Sitting got a glove, no contato blow. Tenho double call, double call. I know. Não me toca, não.